todos, que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã maravilhosa, que podemos novamente estar nesta casa, que nos acolhe com tanto carinho, que nos dá o amparo para a realização desses comentários da manhã. O nosso tema de hoje é sobre a solidão e vamos falar também sobre o divórcio, como os dois temas se interagem, como eles se influenciam, como as pessoas acabam muitas vezes por solidão, não encontrando mais razão num relacionamento e buscando ali uma nova situação. Antes, vamos falar um pouco sobre a solidão, que é um estado de alma onde a pessoa se sente sem ninguém a seu favor. Solidão, praticamente todos nós já sentimos em algum momento das nossas existências. Se não sentimos ainda, vamos sentir. Se já tivermos sentido em algum momento, sentiremos novamente esse estado de alma. Porque a solidão é algo que faz parte mesmo da nossa evolução, do nosso aprendizado. Ela é até uma situação importante na vida de todos. Porque são em momentos, muitas vezes, de solidão que nós conseguimos pensar com mais sabedoria, com mais cuidado sobre a nossa própria existência. E a partir daí, tomar certas diretrizes. O grande problema da solidão é que muitas vezes nós criamos desnecessariamente esses estados. Muitas vezes nós vamos buscar o estado da solidão, vamos criar situações que são prejudiciais a nós e vamos sentir a falta das pessoas porque fizemos isso. Nós poderíamos relacionar muitas causas da solidão. A nossa sociedade em especial, ela é muito favorável para que as pessoas se sintam só. Porque cada vez mais as pessoas estão envolvidas em inúmeras atividades, cada vez mais as pessoas possuem inúmeras tarefas, inúmeros deveres, e elas vão descuidando da sua própria existência. Elas pensam que ao cuidar de tantos compromissos exteriores, estão na verdade cuidando da própria vida, mas em realidade não estão. Na verdade, elas estão atendendo, muitas vezes, inúmeros interesses que não necessariamente são os dela própria. E aí a pessoa vai, nesse processo, criando situações que vão afastando do convívio de outras pessoas. A pessoa que, por exemplo, trabalha tanto, se dedica tanto às suas tarefas profissionais, muitas vezes o indivíduo acha que até por uma qualidade superior que ele possui, que ele age dessa forma. E quando ele vê, ele não tem mais amigos, não tem mais familiares, não tem mais vínculo com pessoas. Porque no seu relacionamento profissional, ele só pensa o quê? Em atender ali as suas metas, os seus compromissos, os seus deveres da sua profissão. E a pessoa vai, muitas vezes, gerando esse estado. De outras vezes, o indivíduo não é consciente desse processo. Ele nem sabe por que ele está sempre só, porque ele não tem amigos, porque ele não tem entes queridos junto dele. E ele vai, nesse processo, se afastando, se isolando, embora possa conviver com muitas pessoas. A gente tende a pensar que solidão é o estado daquele que está vivendo isolado da sociedade, mas não é. Muitas pessoas hoje estão solitárias. Aquela pessoa que chega no seu lar e não consegue conversar com ninguém, não consegue ser ouvido por ninguém, é um indivíduo solitário. Aquele que no seu ambiente profissional só estabelece um diálogo com as outras pessoas para tratar de questões profissionais, questões da sua sobrevivência pessoal ali, de manter o seu emprego, também é um indivíduo muitas vezes só. Não consegue tratar de nada além do que aquelas relações superficiais que se estabelecem ali. Então, o indivíduo solitário nós vamos encontrar em muitos contextos e muitas situações diferentes. E na multidão nós encontraremos praticamente uma multidão de solitários. Porque não ser solitário é algo que depende de muitas qualidades que nós estamos trabalhando por conquistar. Alguns possuem maior número, outros em menor número dessas qualidades. Alguns possuem uma facilidade de estabelecer comunicação, contato com o outro, mas não significa necessariamente que ele seja alguém que não está solitário, que não está só. Nós vamos pensar hoje, especialmente, num tipo de situação, num tipo de comportamento que gera solidão, para daí não chegarmos ao quanto essa situação ela interfere no relacionamento entre duas pessoas e o quanto ela pode estabelecer uma separação futura. Existem pessoas, então, e as nossas reflexões vão basear-se no escrito Ramés, no livro As Dores da Alma, num dos capítulos que ele trata sobre solidão. ele vai desenvolver o tema justamente em torno dessa ideia que nós vamos apresentar agora. Que são indivíduos que são, muitas vezes, tão exigentes, que são, muitas vezes, admitem que são criaturas ali portadoras de qualidades acima da média, são pessoas que são muito exigentes no relacionamento, cobram perfeição em tudo, porque se acham já indivíduos bastante adiantados na relação humana, acham-se indivíduos ali que consideram como pessoas importantes, dadas suas qualidades superiores. São pessoas que exigem tanto de si mesmas, a pretexto de alcançar uma perfeição, de alcançar uma condição superior, que acabam exigindo dos outros esse mesmo estado. São aquelas pessoas que não permitem falha em nada do que acontece. E quando falham, elas se punem de maneira bastante severa a si mesmas e pensam que podem fazer isso com as outras pessoas. Esse tipo de indivíduo, ele tem sérios problemas. Nós, conhecedores da lei de evolução, devemos buscar sempre o melhor. Devemos buscar sempre o aprimoramento das nossas qualidades, mas não podemos ter a pretensão de hoje acreditar que qualquer pessoa é capaz de dizer que possui todas as qualidades já bem desenvolvidas. Nós podemos identificar algumas virtudes em nós, podemos identificar, na maioria das vezes, germes dessas virtudes, o início dessas virtudes, mas elas em plenitude não existem ainda em nenhum de nós. Seria uma pretensão qualquer pessoa se colocar dessa forma, porque já estaria incorrendo em um grave defeito, que é o da vaidade. O indivíduo, então, que acredita ali acima da média nas qualidades, ele tende a deteriorar qualquer relacionamento. Ele tende a estragar o convívio com outras pessoas, porque ele, por ser tão exigente consigo mesmo, acaba exigindo demais do outro. Acaba sempre censurando a outra pessoa naqueles erros que são naturais da vida. Esses indivíduos têm uma noção de que erro é algo que tem que ser evitado a todo custo. E realmente, quando nós já somos capazes de discernir entre o certo e o errado, entre aquilo que é conveniente ou não no momento, nós devemos fazer a prioridade por aquilo que é o mais acertado. Nós não podemos, novamente eu repito, ter a pretensão de que iremos sempre acertar. E não podemos exigir das pessoas que elas acertem sempre. Há pessoas que irão errar muitas vezes. E nós também iremos errar muitas vezes. Imagine se nós tentarmos um e o outro cobrarmos excessivamente o acerto, cobrar que a outra pessoa nunca erre, nunca falhe, ou nós vamos ficar o tempo todo ressaltando esses defeitos que a pessoa apresenta. Não há relação que se sustente assim. Não há como manter um contato contínuo entre pessoas que estão continuamente ali apontando o erro uma das outras. E esse é um fator que acaba prejudicando muito o relacionamento entre as pessoas. Não só no plano marido-mulher, companheiro-companheira, mas também no plano amigos, familiares, parentes e o que for. Nós sempre estaremos criando muita dificuldade se nós exigirmos ou sequer esperarmos das pessoas que elas acertem sempre. Se nós já nos predispomos a compreender que as pessoas são falíveis como nós somos, será mais fácil compreender quando elas falharam. Será mais fácil entender essa situação. E o que que acontece? Essa pessoa que então tem uma imagem idealizada de superioridade e perfeição, ela acaba transmitindo isso ao seu relacionamento. Ela vai criar muitas situações de conflito. Por quê? Ela não é capaz de respeitar o outro, a sua individualidade. Não é capaz de respeitar o outro, vocações naturais. Não é capaz de aceitar o outro, que ele tenha escolha. Talvez todos nós conheçamos algum casal assim, em que um vive para censurar o outro. Um vive para criticar as ações do outro. Isso nasce dessa pretensão que nós temos, que todos nós temos, de nos sentirmos superiores às outras pessoas. Esse companheiro que vive criticando o seu outro companheiro, que vive ali exigindo continuamente dele atitudes melhores, que vive ali cobrando continuamente, esse é o indivíduo que tem essa autoimagem idealizada, que não é capaz de perceber que também tem os seus defeitos. Talvez agora alguém possa refletir assim: mas o meu marido é sim uma pessoa cheia de defeitos. A minha esposa é sim alguém que precisa melhorar muito. Mas isso são qualificações que nós podemos fazer a todos nós. Aquele que diz ao outro que você precisa melhorar muito, também precisa melhorar muito. Aquele que diz que precisa mudar atitudes, também precisa mudar atitudes. O grande problema não é nós reconhecermos do outro os defeitos, porque isso é uma qualidade até necessária. Nós precisamos de muitas vezes alertar aquele nosso companheiro, a nossa companheira, que é alguém ali que está naquele momento, talvez, praticando uma ação, pensando ou agindo de uma forma que não é o ideal para a vida. Isso é extremamente importante. Maridos que ouvem seus esposos, esposos que ouvem seus maridos, são casais que tendem a uma felicidade mais completa. Mas o grande problema é quando nós saímos desse plano de conversar, alertar, para aquela crítica destrutiva. Quando nós não somos capazes de identificar no outro os seus desafios. Quando nós estamos nessa atitude, então, é o sentimento de superioridade que fala mais alto dentro de nós, que não é capaz de perceber que o outro, apesar de estar errando, também possui suas qualidades, também possui seus méritos. Então, é aí que começa um processo que pode inevitavelmente culminar numa separação, em que os indivíduos vão, ao longo de tanto tempo, se criticando, ao longo de tanto tempo, vão buscando não um diálogo cooperativo que favoreça ali o acerto, que favoreça o restabelecimento de uma conduta equilibrada, mas é onde as pessoas vão cada vez mais se armando uma contra as outras. Porque quando vamos alertar, fazemos sempre de que maneira? Da pior maneira possível. Geralmente, quando nós vamos alertar alguém sobre o erro, nós já nos revestimos de uma capa de superioridade, dizendo que nós não fazemos daquele jeito. De que nós erramos sim, mas ele está errando muito mais. É aí, quando começamos por esse discurso, que nós já estragamos toda a possibilidade de entendimento. É ali que nós já vamos perturbando a comunicação que nós desejávamos obter e que tivesse um objetivo, tivesse um resultado mais satisfatório. É a atitude, muitas vezes, não de alertar, mas de censurar para se prevalecer da situação, é que acaba prejudicando o relacionamento entre as pessoas. Isso, então, é um dos fatores que vai favorecer uma separação, vai favorecer um casal não dar continuidade à sua união. Nós acreditamos, e vamos voltar agora para falar um pouco mais de detalhes, sobre o desrespeito às características individuais. Existem pessoas que elas ainda não estão aptas a dar de si aquilo que é esperado pelo outro. Elas têm certas características que são próprias delas, certas maneiras de agir, de pensar, de ser, que ninguém, por mais esclarecedor que possa ser suas palavras, por mais esclarecedor que possa ser, ninguém vai convencê-lo a mudar. Que é uma situação mesmo de a vida que vai levar o indivíduo a mudar. E quando o companheiro, a companheira procura mudar a força dessas características individuais, surge também um conflito. Nós vamos ver isso também numa situação de desrespeito às características que aí muitas vezes não são defeitos, são até qualidades do indivíduo. Existem, por exemplo, pessoas que são muito generosas, que se dão de si a todos, que agem de maneira fraterna a todos. E um companheiro pode não respeitar isso no outro. Pode achar que na defesa ali do interesse do lar, aquela pessoa tem que ser mais egoísta, tem que ser mais contida nas suas manifestações de generosidade. Isso cria, muitas vezes, um atrito muito grande. Porque aquele que não é capaz de perceber a importância de se doar, de beneficiar os outros com aquilo que você tem de si mesmo, acaba, muitas vezes, criando imposições que vai bloquear nesse indivíduo essa qualidade espontânea que ele possui de autodoação, de dedicação. Às vezes isso acontece até em relação aos próprios filhos. São mães que são muito devotadas à família, e não quer dizer necessariamente que elas estão erradas nessa devotação, e os pais ali, muitas vezes, censurando esse estado que a mãe apresenta. Pode ser também o contrário. Pais que são muito generosos com seus filhos e não estão necessariamente errados nessa maneira de ser, e mães que acreditam que não deva ser assim. E isso nós vamos encontrar em inúmeros exemplos de pessoas, então, que estão formando ali casais e que não estão respeitando as disposições naturais de cada um. Imagine então um marido que tem uma esposa muito comunicativa, alguém que gosta de conversar muito, de falar muito, porque sente necessidade de se comunicar. É uma qualidade humana importante essa. Pessoa que deseja conhecer novas pessoas, conhecer novas realidades, conviver em outros ambientes, e o marido é muito fechado, e é muito retraído no seu próprio mundo. E essas duas condições aí opostas acabam surgindo ali um motivo de conflito, aonde um não respeite a disposição natural que o outro tem. Isso é um problema bastante sério também, quando nós não conseguimos respeitar as disposições naturais das pessoas. E esse é um dos fatores que gera muito conflito. E com o tempo vai deteriorando a relação. Vai prejudicando algo que deveria ser, na verdade, de crescimento. Porque aquele que é mais expansivo, que é mais aberto ao mundo, deveria ser um indivíduo que ajudasse o outro a também alcançar uma possibilidade de comunicação maior. Aquele que é mais reflexivo, mais introspectivo, também tem algo a oferecer ao outro, no sentido de ser alguém mais voltado ao seu mundo interior, mais voltado à reflexão, aonde os dois poderiam encontrar, através de um diálogo fraterno, através de consenso, de concessões, aceitando cada um e aprendendo com o outro o seu modo de ser. Isso tornaria a relação muito mais proveitosa, muito mais construtiva. Mas o que cada um faz? Cada um no seu direito, acreditando-se que deve lutar pelo seu modo de ser, vai estabelecer uma disputa entre os dois. E nenhum relacionamento vai para frente quando existe disputa entre as duas pessoas. Não há como estabelecer uma união real, uma união de corações, quando as pessoas disputam algo entre si. Isso não só no plano dos casais, mas em qualquer outro relacionamento humano. Quando nós estamos em disputa com o outro, não existe fraternidade aí. Não existe sentimento de amor. Existe só egoísmo nessa relação. E aí o que acaba acontecendo? Nós sempre vamos criar situações de conflito. E o que acaba, na maioria das vezes, acontecendo? As pessoas acabam solitárias. Porque aquele que deveria ser o seu grande parceiro na vida, o seu grande companheiro na vida, acaba sendo desperdiçado por causa dessa disputa, por causa desse conflito que se estabelece aí de interesse. Nós deveríamos refletir muito seriamente nessas situações da vida e verificar se as relações que nós estabelecemos com as pessoas estão em disputa ou não. Porque em algum momento nós vamos refletir que talvez nós estejamos solitários. Ter ninguém para nos apoiar, ter ninguém para nos consolar, ter ninguém para nos ajudar a ver que a vida não é tão amarga quanto nós pensamos, mas se refletirmos, nós poderemos pensar e concluir que fomos nós que criamos isso. Um espírito altamente competitivo, altamente disputador ali das situações diárias, sempre querendo impor pontos de vista, sempre querendo oprimir o outro, sempre querendo subjugar e dominar, e acaba gerando para si mesmo uma solidão. Acaba favorecendo ali um distanciamento. E alguém que é assim no ambiente familiar, ele pode ser assim em múltiplos lugares que ele está limitado. Ele vai ser assim em todos os seus relacionamentos. Há pessoas que casam e descasam inúmeras vezes, por quê? Não é porque não encontrou o parceiro ideal. É porque muitas vezes o que acabou acontecendo? Não agiu para com essas pessoas que ele conheceu ao longo da vida da maneira adequada. Essas reflexões elas não devem servir para a gente como aquele cutucão que às vezes nos incomoda, nos perturba e nos coloca naquele negócio de reflexão. Ah, sou sempre eu o errado. Na verdade, todos nós podemos refletir assim, que sempre somos todos nós os errados em tudo. Como também somos os certos em muitas circunstâncias da vida. Né? Quando nós apontamos essas situações, não é nunca para que as pessoas se sintam dessa condição, né? De achar que sempre errado, sempre cometendo algum erro. Na verdade, errado é uma característica nossa que nós temos que aceitar como existente em nós. E percebemos que também acertar é algo que podemos optar por ela, podemos conquistar essa condição. E nos relacionamentos, então, é possível aceitar. Mesmo aquele relacionamento de prova, aquele relacionamento mais difícil, é possível acertar. Às vezes não é tão fácil, não é tão simples o processo de acerto, mas certamente ele é realizado na medida que nós tivermos a intenção de que aquilo dê certo. Porque para que tudo se encaminhe bem na vida, a primeira condição é que haja uma intenção real no nosso íntimo para que aquilo aconteça. E essa intenção, nós podemos checar se ela é autêntica ou não, analisando as nossas atitudes para com o outro. Existem pessoas que muitas vezes, a pretexto de sustentar um relacionamento, elas vão então usar máscaras, vão usar aparências. Né? O casal permanece unido, mas ainda existe entre eles o quê? Uma disputa. Muitas vezes essa disputa de poder, de influência sobre o outro, vai se manifestar de muitas maneiras diferentes. Né? Muitas vezes, aquele que tem o poder econômico maior, que tem a condição financeira ali sobre as suas mãos, usa essa situação para subjugar o outro, para controlar a vida do outro. Em contrapartida, aquele que não tem o poder financeiro, mas muitas vezes tem influência sobre os filhos, sobre os familiares, acaba o quê? Usando essas outras pessoas para manipular situações, para conquistar coisas. E isso também, quando nós então não temos sinceridade nessas nossas disposições com o nosso companheiro, com a nossa companheira, nós vamos criar ali um agravamento da situação. Não podemos estar com uma pessoa e viver com ela ali disputando o poder, ou usando o poder, uma condição que nós temos, para manipular o outro. Esses indivíduos são, apesar de casados, apesar de unidos, apesar de estarem vivendo no mesmo teto, são pessoas solitárias, porque um não pode efetivamente contar com o outro, porque a relação deles não é fundada em lealdade, não é fundada em companheirismo autêntico, é fundada em quê? Em desejo de dominação sobre o outro. Essas pessoas vivem então solitárias e vão descobrir isso talvez ao longo de uma vida em comum que levou muitos anos, mas que depois a pessoa percebe que não houve crescimento nem para ela nem para o outro. E a pessoa vai se sentir sim, muito infeliz nessa condição. E vai se sentir solitária. E vai acreditar, talvez, que a solução para essa solidão seja o quê? Buscar um novo relacionamento. Deixar para trás aquilo que não deu certo e estabelecer uma nova união. Há condições que são justificáveis nessa busca de um novo parceiro. Mas nós temos que tomar muito cuidado porque aquelas situações mal resolvidas no relacionamento anterior, aquilo que nós não conseguimos realmente acertar com o outro, que possa ser em razão das nossas qualidades anteriores, vai perdurar no próximo relacionamento. Se eu era alguém que disputava com a minha companheira, com a minha esposa, se eu disputava com ela quem mandava mais dentro do lar, quem dominava mais o outro, isso não é uma característica daquele relacionamento, é uma característica da minha pessoa. Ao me unir a uma outra pessoa, eu levo comigo as minhas qualidades, os meus defeitos. E se aquilo que eu tinha como defeito prejudicou o relacionamento anterior, certamente vai prejudicar o próximo. Então, é aí que não existe para as pessoas uma solução simplesmente de trocando de relacionamento, porque o problema vai continuar. Então é muito importante pensarmos antes de resolvermos partir para uma nova união, ou mesmo nos separarmos sem a intenção de uma nova união, mas achando que vamos resolver o problema, nós só vamos estar adiando aquela situação para o futuro. Na verdade, as pessoas só poderiam se separar realmente quando descobrissem de maneira pacífica, harmoniosa, que as duas já não têm mais possibilidade de crescimento uma com a outra, que já não existe mais um vínculo afetivo real ali, né? Talvez ali, conscientemente, os dois pudessem descobrir que naquele momento os dois estão liberados perante a vida a seguir novos caminhos. Mas geralmente, quando surgem os conflitos, das situações mal resolvidas, daquilo que não deu muito certo, é porque ainda há uma pendência entre aquelas pessoas. Nós temos que estar bem com todas as pessoas pelas quais nós encontrarmos pela vida. Temos que ter ali sempre uma solução adequada nos nossos desenlaces. Quando a nossa vida caminha no sentido oposto daquela pessoa, deve ser sempre o quê? Não deixando para trás nada mal resolvido, nada mal organizado na vida. Que nós possamos, ao reencontrar aquela pessoa, não temos mais nenhum sentimento de antagonismo, nenhum sentimento de ressentimento, nada. Que fosse um reencontro natural. mas quando nos sobra mágoas, quando nos sobra ressentimentos, é sinal que as coisas não foram bem resolvidas. Né? Haverá outras situações aí que justificam a separação. Não é só, então, quando os indivíduos descobriram que já não há mais crescimento em comum, né? Não há mais possibilidade de estarem juntos porque descobriram que não há afeto. Há muitas situações. Há situações de risco para aqueles que estão vivendo. Há pessoas que correm risco de vida convivendo com o outro, podem até morrer numa situação ali de uma briga, de um conflito, mas há pessoas que morrem ao longo dos anos numa convivência doentia, onde um não respeita o outro. Há pessoas que às vezes sofrem tanto naquela relação que chegam a adoecer. E nós deveríamos pensar seriamente: será que eu faço a minha esposa ou meu esposo adoecer com as minhas atitudes? Será que a minha irracionalidade em tantos momentos torna a vida daquela pessoa que eu considero tão querida, torna a vida dessa pessoa amada? Né? Muito mais do que refletir que nós talvez tenhamos o direito de nos afastar dessas pessoas, deveríamos então refletir nisso. Né? Será que eu não estou ali tornando a vida de alguém difícil para a vivência dela junto de mim? Né? Essa reflexão é muito importante para que nós percebamos o quanto nós também podemos ser nocivos aos outros. A maioria das vezes nós sabemos identificar o que as pessoas fazem de ruim para nós, mas o que nós estamos fazendo para ela é algo muito grave. E vai ser muito decepcionante no futuro a gente constatar que nós tivemos a companheira ou companheiro ideal para a nossa vida, mas que por falta de atenção, de carinho, de respeito, de compreensão, de concessão, essa é uma palavra muito importante no relacionamento, conceder, né? Estabelecer concessões mútuas. Porque ninguém vai realmente encontrar alguém que pense 100% igual. Então as concessões precisam encontrar, precisam estar presentes no relacionamento. Então, concessão. Nós temos que refletir nessas atitudes, então, e são elas que favorecem um relacionamento saudável. Então elas é que permitem mais tarde a gente ter uma reflexão positiva daquela experiência que nós tivemos. Né? Aí sim, quando nós temos essa atitude durante toda a vida, é que nós podemos nos sentir realmente criaturas que nos sentimos acompanhadas. Porque se a minha atitude foi só de exigência, só de determinação, apenas eu dando a última palavra, realmente eu vou ser uma pessoa solidária de inteiro. Porque o outro até pode permanecer ao lado, mas ele vai se fechar tanto, vai se retrair tanto, que nunca vai ter alguém que vai realmente compartilhar o seu mundo íntimo comigo. E isso pode, então, no futuro, gerar um estado de solidão. Quantas pessoas não encontram a sua afeição numa determinada encarnação em razão das suas atitudes em outras vidas, aonde não soube respeitar aquele companheiro que a providência divina encaminhou para compartilhar a existência? Quantas pessoas não encontram numa existência essas oportunidades em razão, então, da falta de sensibilidade de conviver com eles? Isso, então, nós devemos refletir muito bem, porque nós podemos hoje até estar tendo aí um relacionamento duradouro, ou pelo menos uma união aparente duradoura, quando na verdade nós só estamos ali escravizando o outro, tolhindo o outro, segurando o progresso do outro. E esse é um ponto importante também, porque quando a pessoa que é a nossa esposa ou nosso esposo não cresceu na nossa vivência, não cresceu junto com a gente em nenhum aspecto da vida, nós podemos pensar qual a utilidade dessa pessoa ter vivido comigo. O que adiantou longos anos ali se essa pessoa não conquistou nada em termos de qualidades morais, ou culturais, ou sociais, o que for. Quando nós não podemos favorecer ao outro o progresso em nenhum sentido, nós deveríamos nos questionar. Como, né, alguém pode viver tantos anos comigo e nunca ter se sentido feliz, nunca ter tido a satisfação de viver comigo? Né? O mais importante é as pessoas avaliarem isso, verificarem se aquele que vive com você, não possa ser casado formalmente ou não, mas que essa pessoa está tendo oportunidades de crescimento durante a vida. Lógico que não são essas oportunidades que o dinheiro favorece apenas, né? É aquelas qualidades morais. Imagine então aquela esposa que nunca pôde se expressar em nada, teve que ser subserviente ao seu marido durante toda a vida. Esse marido deveria fazer essa reflexão de agora, então. Deveria pensar o que, que ele fez por aquele que estava junto dele. E assim também a esposa que possa aí tiranizar do seu marido. O que, que ela fez que permitiu a esse homem o crescimento interior dele? O que, que ela favoreceu? Porque só cuidar do lar, só cuidar dos filhos, isso não é suficiente. Só prover a casa materialmente, isso também não é suficiente. Isso é o básico, o essencial que todos têm que fazer. É um dever, é uma obrigação. O além está nisso. Nós favorecemos aquele que convive conosco momentos de alegria, que não vão depender de uma condição financeira satisfatória. Há casais que vivem muito bem, apesar das limitações financeiras. Embora seja um fator importante, prejudique as relações, ali vai existir então o quê? Muitas vezes companheirismo, união, dedicação mútua um ao outro, e isso faz o outro crescer. Porque se sentir amparado, sentir que há um companheiro, uma companheira ali pronto para todos os momentos da vida, é aquilo que funciona muitas vezes no indivíduo a novas conquistas. Né? Então aquelas pessoas importantes que nós temos, que acreditam em nós, que nos dão força, que nos motivam, é que nos faz muitas vezes levantar todas as manhãs e encarar o mundo e todos os deveres que nós temos. É por aquelas pessoas que nós amamos e que nos sentimos amados, é que nós temos força para lutar contra as adversidades da vida. A história de uma pessoa que, percebendo que não tinha nenhum respaldo no seu lar, né, não tinha afeto de ninguém da família, nem mesmo da esposa, não tinha paro de ninguém ali, ninguém acreditando nele. Em determinado momento, uma reflexão muito amada deu portas a essa pessoa a iniciar um caminho de desequilíbrio, abandonando todos os seus deveres e seus compromissos. Foi quando ele refletiu assim: de que adianta eu lutar contra tantas adversidades e sacrificar tanto se eu não tenho no meu próprio lar o afeto de ninguém? Então nós também somos responsáveis pelas pessoas que nós compartilhamos da existência, até de dar a elas essa coragem, essa sustentação perante a vida. Então devemos refletir seriamente nisso, né? Porque poderemos estar sendo solitários ou fazendo os outros solitários porque não permitimos que o outro cresça, que o outro evolua, que o outro se torne alguém mais feliz. Né? Nossa tarefa junto de alguém não é encontrar a nossa própria felicidade. É favorecer a felicidade do outro, o crescimento do outro. Um sentimento real de doação a ele. É lógico que isso é um limite. E esse limite, como já foi colocado então, é o limite da nossa segurança física, psicológica, quando nós percebemos que ali já não há resultados mais, vai haver muito prejuízo, então ali se justifica esse distanciamento. Até para que o outro possa crescer sozinho. Só que antes de tomar essa decisão, nós precisamos sempre amadurecê-la loucamente. Não podemos nos precipitar, buscar uma separação, em razão, então, só de um desconforto que nós temos na vida, só porque uma situação não ficou bem resolvida ainda. Na verdade, é uma decisão que apenas aquela pessoa envolvida é capaz de tomar com sabedoria. E ela deve amadurecer durante um longo tempo, refletir muito, deve até consultar outras pessoas, conversar sobre a sua problemática existencial, mas nunca sem decidir precipitadamente. Nunca decidir sem tentar muito, sem esforçar-se muito. Né? E é a partir então dessa experiência de ser tentado, de ser buscado meditar sobre a sua própria condição, ser refletido sobre isso, é que o indivíduo vai encontrar ali as opções que ele pode seguir. Se ele deve se distanciar daquele relacionamento, encerrar ali a convivência com aquela pessoa, ou se ele vai ainda insistir mais um pouco. E nós temos que tomar muito cuidado na posição de palpiteiro de dizer a alguém: se separa, não se separa. Nós podemos sempre ajudar as pessoas a refletir, mas nunca dizer a elas formalmente: faça isso ou faça aquilo. Porque quem vai responder depois é aquele indivíduo ali. É ele que vai, mais tarde, perante a sua consciência, reavaliando a situação, pensar: não, eu podia ter insistido mais um pouco que ia dar resultados. Ou então dizer: não, não adiantava realmente insistir naquela situação. Então, é aí que o indivíduo vai conseguir realmente estabelecer se estava acertando ou não. Então é um ato de consciência essa decisão de separar. Mas nunca acreditar então que é a primeira saída, é a única saída, né? Para todos sempre há possibilidade de refazer caminhos. Talvez nós possamos ter sido esse companheiro difícil que tornou a vida do outro durante tanto tempo, tantos anos. O que nós devemos fazer? Devemos meditar profundamente e desejar uma mudança. E realmente pedir nas nossas orações que a espiritualidade nos favoreça a uma mudança de atitude com esse companheiro. Talvez nós possamos ainda nessa encarnação resgatar longos anos de uma convivência difícil. Talvez aquele nosso companheiro difícil, que a ele nós não somos nós que causamos conflito, é o outro, né? Talvez nós possamos ainda conquistá-lo, ainda nesta vida, se nós refletirmos, se nós repensarmos a nossa disposição de desenvolver uma compreensão maior, de nos dedicarmos, talvez, de uma outra maneira, a levá-lo a uma nova convivência conosco. De toda forma, nós sempre encontraremos uma saída para os nossos conflitos, né? Se tivermos a mente clara, se não permitirmos que o sofrimento que nós já possamos ter tido até hoje venha ali nos impedir uma reflexão mais clara. Daí a importância, então, de nós termos até mesmo momentos de solidão para refletir, que é importante ao nosso tempo, né? A solidão é importante para refletirmos. Talvez dar uma pausa em toda a nossa vida acumulada, em todos os nossos conflitos, e pensar que não significa dar aquele tempo que os casais às vezes dizem, né? Vamos dar um tempo na nossa relação. É fazer uma pausa realmente na sua rotina diária e refletir maduramente sobre como tem se portado, como tem conduzido até ali essa sua relação. E pedir nas suas preces ali que deixem claro que a espiritualidade mostre aquilo que nós devemos fazer, né? Aquilo que nós devemos buscar como solução para os nossos conflitos. Certamente eles nos trarão respostas esclarecedoras naquele momento. E serenamente nós vamos encontrar a saída. Nunca será na forma das discussões, dos conflitos que nós possamos. Nós vamos encerrando por aqui, nessa primeira parte. E depois, se houver perguntas, eu posso continuar. Obrigado a todos.